Boa noite a todos. Que a paz, o amor do querido Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo nesta noite e que alegria podermos estar aqui neste dia em que as atividades da casa recomeçam. Nós sentimos o clima de alegria da espiritualidade também ao perceber que estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, recebendo a atenção do Mestre. Porque Jesus disse que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente, não apenas como ideia, mas também sim a sua atenção está voltada para cá. Além do Mestre, nós temos inúmeros espíritos benfeitores que estão aqui nos assistindo a cada um, providenciando aquilo que nós precisamos para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar espiritual, para que possamos dar andamento a essa jornada incrível que é a nossa atual reencarnação. E é o nosso tema da noite falar de reencarnação. Reencarnação é algo extremamente importante nos nossos dias compreendê-la. Entender o que significa estar reencarnado é algo que vai ajudar muito o espírito na sua evolução. E vamos já dizendo que a reencarnação é uma ideia muito antiga na humanidade, ela não foi invenção do Espiritismo. Acredita-se que já há 10 mil anos é uma ideia corrente no Oriente, de que o homem possa ter muitas vidas. Inclusive o povo hebreu também tinha essas concepções sobre a volta da vida material. Tanto é que numa certa ocasião, Jesus deixou muito claro para os discípulos a ideia da reencarnação. Foi apenas por interesses diversos, que não nos convém hoje falar, para não tirar de nós aqui essa empolgação, essa alegria espiritual que nós temos, mas houve uma intenção deliberada de se tirar do cristianismo a ideia da reencarnação. Fazer as pessoas pensar que nós só temos uma única vida. Porque a reencarnação é uma ideia bem incômoda mesmo. Ela é uma ideia, principalmente dentro da doutrina espírita, que nos coloca muita responsabilidade. Uma responsabilidade tão grande que tem pessoas que têm dificuldades de aceitar a reencarnação. Mesmo acreditando em muitas das informações que os espíritos trouxeram, mesmo acreditando que existe uma vida espiritual, que os espíritos possam se comunicar, tem pessoas que têm uma grande dificuldade em aceitar a reencarnação. E é natural essa dificuldade de aceitar. Por isso que se alguém ainda não aceitou completamente a reencarnação, também não fique muito preocupado, não se censure tanto, porque é natural nós precisarmos de um tempo para assimilar quaisquer que sejam as ideias. Nós devemos aceitar na doutrina espírita apenas aquilo que nós vamos gradualmente nos tornando capazes de compreender. Quando nós começamos o nosso aprendizado como espíritas, nós não somos obrigados a aceitar tudo da doutrina, porque ela não é uma doutrina de imposições. Ela não ordena, acredite nisso, nisso e nisso, e você é espírita. A única condição fundamental para alguém ser realmente espírita é ter a boa vontade em transformar-se, em se renovar com o conhecimento espírita que vai adquirindo. É isso que nos torna realmente espíritas. À medida que vamos aprendendo algo sobre vida espiritual, que vamos tomando conhecimento do que a doutrina nos ensina, nós vamos então produzindo transformação em nossa vida. Lenta, gradual, dentro das nossas possibilidades sempre. Nós não somos obrigados também a dar nenhum salto. Nós somos obrigados a fazer aquela grande reforma íntima, como muitas vezes nós pensamos ao ler certas obras, de que nós teríamos que ser pessoas completamente diferentes do que já fomos, porque abraçamos a doutrina espírita. O mais importante que a espiritualidade espera muito de nós é essa disposição de aprender todos os dias, de recomeçar todos os dias. E que bênção é o recomeço! Que alegria é sabermos que sempre temos novas oportunidades, como um novo ano que se inicia. Estamos a poucos dias desse novo ano e que bênção é saber que nós temos mais tantos meses pela frente. Algumas pessoas ficam preocupadas com esses desafios que virão nos próximos meses, porque nos é mostrado um panorama de um mundo muito difícil, não é assim? de uma época que nós estamos vivendo muito difícil, de uma época de muitos desafios, de muitos problemas, que vivemos numa época de transição planetária, em que muitos serão expurgados aqui da Terra e terão que recontinuar ou continuar a sua experiência, recomeçar a sua experiência em outros mundos inferiores a esse. E muitas pessoas ficam temerosas com essas ideias, ficam preocupadas tanto com o novo período que se inicia aí na nossa contagem de tempo, que é uma necessidade nossa, terrena, é esse calendário que nós temos. Já falamos em outra ocasião aqui sobre o tempo para o espírito encarnado e desencarnado. Mas o tempo, como nós contamos aqui na Terra, não é o mesmo como se conta no mundo espiritual. Há uma diferença. Mas aqui, esse condicionamento que nós temos de um calendário que está sempre recomeçando os seus ciclos, os seus períodos, as suas épocas, é extremamente importante para nós, porque nós podemos traçar planos, estabelecer metas, direcionar a nossa vida. Então, recomeçar é algo importante para o espírito em evolução. E essa é a ideia mais importante que nós precisamos adquirir atualmente. Que apesar de todas as nossas imperfeições, de todas as falhas que nós cometemos, de todos os erros que nós praticamos, nós somos seres que temos uma condição dada pela lei divina, que é dada pela sabedoria do Pai, que é a possibilidade de a cada dia recomeçar a nossa existência. E mesmo que nós estejamos hoje vivendo o último dia desta atual reencarnação, nós teremos nova oportunidade de recomeçar, que será a nossa futura reencarnação. Então, recomeçar é algo importante, reencarnar é algo importante, é uma bênção divina essa possibilidade de recomeçar. E muitos, como eu falei anteriormente, têm às vezes a rejeição à ideia de reencarnação, porque têm dificuldade justamente com a ideia do recomeço. A ideia de ter que retomar a todas aquelas lutas, todas as dificuldades que enfrentou na atual vida. Porque nós fomos educados e criados, não apenas nesta vida, mas em muitas outras, e assimilamos, e hoje nós carregamos muitas ideias que nos foram colocadas na cabeça, que nos foram impostas em muitas vidas, e nós carregamos essas ideias hoje como as nossas concepções, as nossas ideias inatas, aquilo que surge em nós. De que nós temos apenas uma vida, de que teremos o nosso destino determinado a partir do nosso último instante de vida terrena. Isso levou a muitos nossos irmãos, em muitas épocas, inclusive nós mesmos em vidas passadas, a acreditar que bastava o arrependimento na hora da morte e o nosso futuro seria completamente diferente se não tivéssemos nos arrependido. E quantos milhares de espíritos se decepcionaram ao longo da evolução humana ao constatar que aquele arrependimento no leito de morte não tinha muito valor no mundo espiritual. Só tinha o valor daquela boa vontade em mudar alguma coisa dentro de si. Mas que determinaria um futuro totalmente diferente para eles, isso não acontecia. Porque no mundo espiritual eles iriam encontrar o resultado das suas ações terrenas. Então, muitos espíritos tiveram, ao longo de muitas dessas decepções, adquiriram até a ideia, mesmo no mundo espiritual, de que não havia nada depois da morte. E muitos até pensam, até hoje, assim, que seria preferível não existir nada depois dessa vida. Porque era só aniquilar a si mesmo ou aquele que é problema, e todos os problemas estariam resolvidos. Mas a vida não segue os nossos desejos. As nossas condições, elas não são determinadas apenas por aquilo que nós queremos, e sim por um conjunto de leis divinas que regem o todo. E o homem percebeu que essa volta dele numa outra existência, numa reencarnação, era algo que fazia parte das leis divinas. Era algo que era parte da criação divina. E Jesus, voltando então àquela parte que eu disse, falou sobre a reencarnação quando perguntaram para ele sobre João Batista. João Batista era primo consanguíneo de Jesus. Ele era da família consanguínea de Jesus, era parente de Jesus. E João Batista foi uma criança que o próprio Evangelho relata, né, da sua gestação, da gestação de Jesus. Há uma passagem no Evangelho que diz que as mães, quando se encontraram, as duas se chamavam Maria, a mãe de Jesus, e a mãe de João Batista. Que João Batista, ainda dentro da mãe, se agitou na presença do Cristo ali, que estava em gestação em Maria. Então, era alguém que já era conhecido desde bebê, desde o seu nascimento. E João Batista, todos devem saber a sua história. Foi alguém que, numa certa idade, percebeu que ele tinha uma missão de começar a alertar as pessoas para uma necessidade de arrependimento, de mudar condutas, de se ajustar mais às leis divinas, como já eram ensinadas ali, mesmo que de modo imperfeito, mas já era o início, através da lei mosaica. E João Batista começa a falar do arrependimento que as pessoas deviam ter, começa a alertar e cria um conjunto de seguidores ali. E João Batista, todos sabem também o seu fim. Ele, por falar de forma muito contundente, de uma forma muito incisiva, ser uma pessoa que não tinha meias palavras, condenava a atitude de todos que estavam errados, inclusive de Herodes. E numa trama, que não vamos detalhar ela nesta noite, acontece de Herodes, então, determinar a morte de João Batista, cortando-lhe a cabeça. Mas antes disso acontecer, os discípulos perguntaram para Jesus assim: por que dizem os escribas, os fariseus, aqueles homens tão conhecedores da lei mosaica, que antes de vir o Messias, que eles já sabiam que se tratava de Jesus, por que Elias tinha que voltar? Aqui já entra um outro personagem dessa história, que é o profeta Elias, que vivera no século 9 antes do Cristo, quase 900 anos antes de Jesus. E aí os discípulos não entendiam bem. Se Jesus era o tal Messias esperado pelo povo deles, e eles, pelo que já tinham presenciado de Jesus, já sabia, ele só pode ser o Messias, só pode ser o grande esperado. Cadê Elias, então? Elias fora um grande profeta do povo hebreu, muito venerado e até hoje muito considerado, porque era um homem também de grande virtude, mas tinha uma atitude muito também incisiva, tinha uma forma muito contundente de falar, de criticar o que estava errado. E ele foi um homem que vivera quase 900 anos antes de Jesus. E os discípulos não entendiam como é possível, né, que ele tivesse retornado antes de Jesus aparecer. E aí Jesus deixou claramente explicado para os discípulos dele, em todas as épocas, que reencarnação existe. Jesus disse: mas Elias veio, e os homens não perceberam e fizeram o que quiseram dele. Quer dizer, falaram mal dele, condenaram ele e levaram ele à morte. E aí os discípulos entenderam de quem Jesus estava falando, porque aqueles acontecimentos em torno da figura de João Batista era relacionadas então a Elias, e era um fato muito presente naquele momento, era recente a morte de João Batista. Então Jesus confirmou ao associar a pessoa de Elias, o profeta que vivera quase 900 anos antes dele, a pessoa que era bem conhecida, João Batista, que tinha nascido ali, que tinha crescido naquela região, que era conhecido desde pequeno de todo mundo. Então não tinha como imaginar que isso pudesse ser uma suposta volta de Elias dos céus, já que muitos acreditavam que Elias não tinha morrido, que ele não tinha desencarnado, que ele não tinha falecido. Ele tinha subido com seu corpo aos céus. Por isso que eles acreditavam que seria possível uma volta dele, porque ele teria ficado guardado, vamos dizer assim, para que retornasse. Mas Jesus deixou muito claro que, na verdade, o que tinha acontecido era um caso de reencarnação. E que história maravilhosa é essa, que apesar de todas as adulterações que tentaram fazer na letra do Evangelho para suprimir tudo o que fosse inconveniente, que não batesse com os interesses daqueles que determinaram o que poderia sobreviver ou não da história do Evangelho até os nossos dias, essa história passou, então, de forma ilesa, para que chegasse até os nossos dias a confirmação de que Jesus tinha falado sim de reencarnação, não exatamente com a palavra reencarnação, mas ele deixou muito claro que aquele homem que vivera 9 séculos antes tinha reencarnado e era João Batista. E o mais impressionante de tudo, Jesus falou da lei de ação e reação aquilo que nós aprendemos e estudamos na doutrina espírita. Porque a história de João Batista tem um paralelo impressionante com a história de Elias. Elias era um profeta que tinha um grande zelo pela lei de Moisés. Tinha um cuidado em que se mantivesse ali aqueles ensinamentos que eram tradicionais. E ele começou a perceber que o povo hebreu tinha muita influência daqueles povos vizinhos, porque era tudo muito assim próximo. E aí o que, que ele começa a perceber? Que o povo começa a se influenciar pelas ideias. Numa certa ocasião, nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento essa história do profeta Elias, ocorrendo ali uma disputa entre Elias e os sacerdotes de uma divindade da época, Baal, que era de um desses povos que o povo hebreu tinha contato. E eles entram numa disputa em que um quer provar que a sua divindade é verdadeira. Enquanto Elias defendia Yahvé, os sacerdotes defendiam Baal. E eles entram numa disputa de oferecer ali o sacrifício, vir fogo do céu, e Elias manda molhar o sacrifício, ainda assim ele pega fogo. E num determinado momento, exaltado, o que, que Elias faz? Provando para o povo que aqueles sacerdotes não conseguiam produzir fenômeno nenhum, que eles não podiam representar uma divindade, já que ela não demonstrava o seu poder como a dele demonstrava, o que, que Elias faz? Instiga o povo a se voltar contra aqueles sacerdotes. E ele instiga de uma tal forma que as pessoas perdem o controle. Todo mundo sabe que uma multidão agitada comete loucuras. E ele foi então o instigador de uma ação de grande violência. Aqueles sacerdotes, por mais erradas que fossem as suas crenças, por mais equivocadas que fossem as suas concepções religiosas, eles continuavam tendo direito à vida. Mas naquela ação tão intensa, tão contundente de Elias, as pessoas começam a assassinar esses sacerdotes. E qual é a morte que eles têm? Eles são degolados. São cortadas ali a sua garganta, em alguns casos as cabeças. Passados todos esses séculos, qual é a forma como João Batista vai morrer, vai desencarnar? Também com a sua cabeça cortada. Era o último, vamos dizer assim, resquício que lhe cabia resgatar para se libertar desse karma tão grande, se libertar dessa responsabilidade tão grande que ele criou na sua vida, instigar assassinatos de outras pessoas. Então veja, nós temos na história de Elias e João Batista demonstrada a ideia da lei de ação e reação, de que ela acontece, que ela existe e que a reencarnação é a oportunidade que nós temos de reparação de equívocos do passado, de experimentar aquilo que nós desencadeamos no passado. E ainda podemos citar o diálogo muito emblemático de Nicodemos com Jesus, então, em que Nicodemos, numa certa ocasião, escondido, procura Jesus. Não sabemos se ele, com medo de ficar exposto ao estar próximo a Jesus, exposto à opinião, à crítica dos seus pares, ou se ele queria um momento reservado para um diálogo mais profundo com Jesus. E aí ele pergunta: como é possível o homem nascer de novo? E aí Jesus começa a falar de uma forma bem velada para ele, porque Jesus sabia que ele era um homem de letras, um homem culto. Ele seria capaz de entender que quando Jesus dizia que quem nasce, que é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito, que ele seria capaz de entender que Jesus também estava falando de reencarnação. E aí, ele, talvez para testar Jesus, ou porque não estava entendendo aquele diálogo tão hermético, tão emblemático, ele vai perguntar para Jesus: mas como é possível um homem voltar a nascer de novo? Ele pode voltar a ser bebê e entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? É aí que Jesus fez aquela frase de exclamação, né? Como pode você, mestre em Israel, não entender dessas coisas? Porque ele sabia que fazia parte, sim, dos conhecimentos daqueles grandes iniciados nas interpretações das escrituras, que eles já tinham esse conhecimento da reencarnação. Eles admitiam essa possibilidade de volta à vida material sem precisar voltar e ser bebê e entrar no ventre da mãe novamente. E aí Jesus, de uma forma mais emblemática, fala para ele que era necessário nascer da água e do Espírito, que era que o Espírito vem e ninguém sabe de onde ele vem. Veja, nessa passagem, quando Jesus fala que ninguém sabe de onde vem o Espírito, ela mostra que nós temos uma vida anterior à nossa vida terrena. Por quê? Porque se nós só tivéssemos uma vida, nós sabemos de onde vem o Espírito. Por quê? Ele vem diretamente de Deus. Ele é criado no instante que ele vai reencarnar. Então, Jesus não teria dito que não sabemos de onde vem o Espírito. Quando ele falou dessa forma, é que nós não sabemos quanta história tem na vida de cada um que renasce aqui na Terra. Jesus falou com ele de forma velada, de uma forma hermética, que era para instigar a inteligência daquele homem. Mas veja, para os discípulos, para que eles pudessem transmitir o ensinamento às pessoas que os procurassem, ele deixou muito claro. Ele disse que Elias era João Batista. Então, junto às pessoas que tinham necessidade de um conhecimento mais prático, ele deixou muito clara a ideia da reencarnação. Para um homem culto que já deveria saber aquilo, mas que estava perdido em tantas ideias, em tantas interpretações, ele lança um conhecimento que exigia mais reflexão, mais compreensão. Então nós temos no cristianismo, na sua base, a ideia da reencarnação. Mas ela passou desapercebida porque houve uma opção pela ideia de que Jesus vinha pagar o nosso pecado original. Por sermos supostamente descendentes do primeiro casal que desrespeitou a Deus, toda a humanidade carrega esse pecado original. E que Jesus vinha pagar com o seu sangue, com a sua morte, essa dívida que nós tínhamos com Deus, esse pecado original. Essa é a interpretação, né? De que Jesus, no seu sacrifício, pagou esse pecado original e tudo que nós mais tivermos feito de errado. O problema com a reencarnação é que ela desmonta essa interpretação teológica. Porque ela tira de Jesus a responsabilidade de pagar os nossos erros e transfere para nós. E é aí que ela se torna uma ideia tão incômoda. E muitas pessoas não aceitam a reencarnação por isso mesmo. Porque elas nos colocam exatamente onde nós temos que estar na nossa vida, como responsáveis por aquilo que nós vivemos. E isso é o que muitos têm dificuldade de aceitar. Porque eles dizem assim: como eu posso hoje estar pagando por erros do passado se eu não lembro deles? Como eu posso hoje estar vivendo uma experiência se eu não lembro daquilo que eu fiz e desencadeou essa experiência? Eu vou falar uma coisa para vocês que explica por que nós temos que ter o esquecimento do passado. E todos vão lembrar de algo da sua vida que vai confirmar isso. Tem coisas da nossa existência atual que nós gostaríamos de esquecer agora, imediatamente. Eu tenho histórias assim, que se eu pudesse, eu apagaria elas da minha mente nesse instante. Nunca mais eu recordaria delas. Existem histórias que nos marcam tanto que nós não gostamos de lembrar dessas histórias. Agora imagine, se de uma vida existem inúmeros episódios que nós não queremos lembrar. Imagine você lembrando de 100 vidas. Imagine você se recordando de tudo que você viveu. Imagine você ter que reconhecer quantas vezes você errou. Imagine você lembrar de tantas circunstâncias difíceis que você criou para aquelas pessoas que hoje estão vivendo no mesmo teto com você. Você lembrar que você já foi, por exemplo, assassino do seu atual filho. Ou você lembrar que você foi alguém que traiu a confiança da pessoa que mais é fiel a você hoje. Ou você lembrar que destruiu lares que hoje você lamenta vê-los com problemas, com dificuldades. Você lembrar que você foi alguém que criou dor e sofrimento na vida de muitas pessoas. Nós não temos hoje condição de lembrar do passado. E é uma bênção esquecê-lo. E alguém me perguntaria assim, mas Antenor, que adianta então a gente viver uma experiência que nós não vamos aproveitá-la? E quem disse que não aproveitamos, mesmo não sabendo do passado? Nós aproveitamos muito. Mesmo hoje nós estamos passando por provas difíceis, por dificuldades, por desafios, e nós estamos aí enfrentando muitos problemas, e isso não é novidade na história da humanidade, viu? O homem sempre enfrentou muitos desafios nesse mundo. Não é da nossa época isso. Talvez isso nos mostre por que nós temos dificuldades, porque precisamos, na verdade, delas. Porque são elas que nos ensinam. Mas elas nos ensinam de uma forma que vai ficando arquivado como uma experiência. E em certos períodos da nossa grande existência espiritual, esse conjunto de experiências vão se somando e vão se transformando num conhecimento profundo que nos modifica. Então nós não precisamos lembrar das faltas passadas para entender o sofrimento de hoje, para aproveitá-lo. Nós estamos aproveitando de uma forma muito profunda, de uma forma muito interna. E as coisas vão se somando de uma tal forma no nosso ser que em algum momento aquela experiência traz para nós resultados positivos mesmo nessa vida. E quando nós não conseguimos fazer essa elaboração, essa síntese, essa transformação no decorrer dessa vida, quando nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual, a nossa memória, ela é um pouco ampliada. Permitem espíritos sábios, que conhecem bem os mecanismos de fazer surgir lembranças do passado, que nós recordemos das experiências anteriores e passamos a compreender as experiências da última existência. E aquilo produz mais uma transformação em nós. Então, olha como a misericórdia divina é imensa. Ela não faz com que a gente sofra tudo de uma vez. Ela não faz com que a gente tenha que amargar recordações tenebrosas do nosso passado todo de uma vez. É aos poucos. Nós vamos nos modificando e vamos nos transformando e vamos aprendendo a lei de amor. Vamos desenvolvendo no nosso coração misericórdia, compaixão, entendimento, a capacidade de perdoar o outro. E isso vai fazendo o nosso amor crescer. Um dia nós teremos tanto amor dentro de nós, tanta bondade dentro de nós, que a nossa mente vai ampliar de forma extraordinária. E nós vamos alcançar esses passados, essas épocas remotas. Mas aí nós não vamos mais sofrer com essa lembrança, porque o nosso coração vai transbordar tanto amor que nós vamos ser capazes de nos amar no passado, quando éramos ignorantes e imperfeitos. Vamos ser capazes de aceitar os grandes erros que cometemos. Uhum. E vamos perceber que na nossa atual ou na nossa última existência, nós resgatamos aqueles erros e nós nos libertamos deles e somos novas pessoas. Então nós vamos ser capazes no futuro de recordar tudo o que fizemos. E aí nós seremos seres integrais, plenos. Não seremos esse ser parcial que nós somos hoje, incompleto, imperfeito. Esse ser que está confuso nesse mundo, cheio de dificuldades. Nós não somos a humanidade pronta que Deus criou. Nós somos a humanidade em criação. Nós podemos nos sentir hoje nas mãos de Deus, no grande laboratório da vida, ainda em elaboração. Isso é que nós somos. Nós somos seres em transformação permanente, em mudança constante. Por isso que nós precisamos estar todos os dias aproveitando a grande e maravilhosa oportunidade de estarmos reencarnados. Porque aqui nós esquecemos muitas das coisas que nós já fomos e fizemos. Aqui nós podemos vestir uma máscara de uma pessoa bonita, apresentável, culta, educada, meiga, inteligente, e conseguimos esconder das pessoas a agressividade, a imperfeição que nós trazemos em nós. E alguém vai dizer, mas isso é hipocrisia? Não. Isso é necessidade, é como se nós estivéssemos fazendo uma terapia aqui, em que nós temos muito do que nós somos contido por algum tempo da nossa existência terrena, para que a gente possa aprender outras coisas, adquirir méritos, adquirir valores, desenvolver, ampliar virtudes. mas em algum momento, aquilo que nós somos realmente aflora. Em algum momento da nossa vida, nós somos confrontados e mostramos aquilo que nós realmente somos. E aí a pessoa fica até surpresa consigo mesma, e ela diz assim: puxa, mas eu fui capaz de fazer isso? Tanto para o bem quanto para o mal. Porque nós também podemos nos surpreender com coisas boas que nós somos capazes de fazer. Gestos grandiosos que nós podemos fazer porque já fizemos em outras épocas. Mas é que a nossa imperfeição muitas vezes nos impede de perceber isso. Porque a somatória dos nossos erros é tão grande e supera os nossos acertos. É por isso que na maioria das vezes o que aflora das pessoas são ali as expressões de maior inferioridade. A agressividade, a violência, a maledicência, a maldade, o desejo de vingança. Quando isso surge em nós, é o momento que nós podemos ter uma volta no passado. Se você já sentiu o ímpeto de acabar com alguém, de aniquilar a vida da pessoa, é porque você traz esse potencial dentro de você. Então você tem que tomar cuidado com isso. Precisa vigiar muito o pensamento. Precisa cuidar muito do seu, da sua imaginação. Precisa cuidar muito do seu sentimento. Precisa melhorar muito a sua percepção da vida, reconhecendo o que realmente é importante na existência. Porque tudo aquilo que nós temos vontade grande de fazer, nós somos capazes de realizar. E aí nós temos uma pequena volta ao passado. Se eu sou capaz hoje de manifestar uma grande violência, é porque aquilo está dentro de mim, eu já fui assim. Então nós precisamos estar atentos a esses momentos, que geralmente afloram nos conflitos, na cólera, naquele momento de intensa dificuldade que nós temos de aceitar os outros como eles são, com as suas imperfeições, com os seus erros. Mas que ninguém também se sinta para baixo por ter vivenciado isso, porque é o que somos, é o que podemos ser até esse momento. O importante é termos a consciência, então, de que somos capazes de atos ruins, de praticar algo que causa dor e sofrimento ao outro. Mas temos que lembrar, nesses momentos, que nós estamos aqui justamente para aprender a dominar essas emoções, esses impulsos. Nós estamos atualmente reencarnados com uma grande missão de autoeducação. E é assim que a reencarnação deve ser vista por todos nós. Não como castigo. Ninguém veio aqui pagar porque fez alguém sofrer no passado e agora tem que sofrer também. Porque o mecanismo das leis divinas não é o do olho por olho, dente por dente. Ele permite que nós soframos as consequências dos atos que nós praticamos, do sofrimento que nós geramos, para que a gente aprenda. Se a gente aprender antes, a gente não precisa passar por aquilo. Foi por isso que Jesus falou: o amor cobre uma multidão de pecados. Se você se esforçar por amar mais o seu semelhante, se você se esforçar por ter amor por aquele que erra, por aquele que comete atos que trazem prejuízo a você, você está se libertando de uma série de consequências do seu passado. Por isso Jesus diz: o amor cobre uma multidão de pecados. E alguém vai dizer assim: mas amor é difícil, hein? Porque como que a gente vai amar um inimigo? Alguém que nos fere tão profundamente? Quando a gente fala amor, nós não estamos falando do amor que Jesus sentiu por nós. Nós não estamos falando do amor de Deus. Nós estamos falando do amor que nós já somos capazes de desenvolver. Amor, na nossa condição evolutiva, é não desejar o mal para quem nos faz o mal. Amor, na nossa atual condição de evolução, é não ficar desejando vingança. Ficar arquitetando uma forma de fazer o outro pagar por aquilo que ele nos fez. Amor, na nossa atual condição, é nós sermos capazes de dar uma outra oportunidade para alguém que errou contra nós, ainda sob o risco de ser novamente prejudicado por essa pessoa. Na nossa atual condição, o amor pelos inimigos é não termos ódio dele, é não nutrir desejo de vingança, é não ficar esperando que Deus castigue aquela pessoa pelo mal que ela nos fez. Na nossa atual condição, o amor é isso. Se nós já começarmos a aprender essas situações, não desejar o mal, não desejar vingança, não planejar nada contra as pessoas que nos ferem, nós vamos já estar iniciando esse processo de amar o próximo. E aí sim, no futuro, desenvolvidas essas habilidades, essas qualidades, nós vamos ser capazes de amá-los mais profundamente, de ter ternura, afeto por aquelas pessoas. Mas isso é para uma etapa posterior. Atualmente, nos bastará não desejar o mal para quem nos fere. Foi o que Jesus ensinou, que perdoássemos uns aos outros, que desculpássemos as faltas das pessoas, que nós tivéssemos paciência com as pessoas. Isso já é o que nós somos capazes de fazer. Todos nós somos capazes de perdoar, sim. Todos nós podemos perdoar, começando por não desejar o mal da outra pessoa. Esse é o começo para todos nós. Essa é a grande oportunidade que nós temos. E se nós tivermos boa vontade em perdoar o próximo, nós estamos acionando esse mecanismo da lei de ação e reação a nosso favor. Nós estamos acionando essa grande máquina que move o universo, que é algo invisível, são as leis divinas. Nós estamos ganhando crédito a nosso favor. Temos que usar a expressão terrena. Mas nós estamos atraindo o bem para nós quando nós temos boa vontade com todas as pessoas. Ainda mais com as mais imperfeitas, as que cometem erros, as que causam prejuízo. Nós estaremos favorecendo a nossa própria vida. A começar por nos libertar de aflições, de angústias, de tormentos, ao ficar relembrando as faltas que eles cometeram contra nós. Porque veja, a pessoa nos causa sofrimento num dia, e porque não conseguimos desligar daquilo, ficamos revivendo aquele sofrimento e trazendo aquilo para a nossa vida. E é difícil mesmo se libertar disso. Mas precisamos, e é um mecanismo que nos ajuda muito nesse processo de desvinculação dessa lembrança, que é a oração. Tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos dá. Tudo aquilo que é necessário para nós. Tudo aquilo que realmente para o Espírito é importante. Você pedir um carro, talvez Ele não te dê. Mas se você pedir a Deus, Deus, Pai, Senhor do Universo, fonte de tudo que existe, me ajuda a me libertar desse sofrimento. Liberta o meu coração da mágoa, do ressentimento, do rancor, do desejo de vingança. Mas deseja de verdade se libertar disso. E você sente algo novo em você. Mas aí volta de novo a vontade de se vingar, volta de novo a mágoa. O que você tem que fazer? Orar de novo. E procurar esquecer o fato. E confiar nas leis divinas. E se volta de novo essa disposição de mágoa, de rancor, de ressentimento, novamente você vai orar com mais fé, com mais confiança ainda. E você perceberá que algo vai se modificando em sua vida. O problema é que muitas vezes nós não fazemos isso de forma realmente séria, de forma realmente empenhada. Faz por uma obrigação. O Antenor falou lá na palestra que é só pedir para Deus que Ele vai tirar a mágoa do meu coração. Não é tão simples assim. Tem que querer mesmo se libertar da mágoa. Tem que desejar realmente. Porque aquilo que nós pedimos a Deus, e é do fundo do nosso coração, e é algo para a nossa evolução espiritual, Ele nos dá a todo instante. Foi por isso que Jesus disse, pedi e obtereis, buscai e achareis, bata na porta e ela vai se abrir. Jesus, quando Ele disse isso, Ele estava se referindo às coisas do Espírito, aquilo que realmente é necessário. Embora também possamos pedir coisas materiais a Deus, mas sempre subordinando ao Pai, na sua sabedoria, que Ele nos conceda aquilo ou não. E se não tivermos recebido, tenhamos o entendimento que não era o momento para aquilo acontecer em nossas vidas. E é com essa confiança, e é com essa certeza, que nós vamos conseguindo vencer todas essas provas que nós temos na vida. Obrigado, Marcos. É com essa convicção de que as leis divinas são sábias, regem as nossas vidas de forma equilibrada, é que nós vamos vencendo as nossas dificuldades. Então, quando nós vamos refletir nas nossas condições de vida atuais, sejam individuais ou coletivas, quando nós pensamos no planeta como um todo e nós pensamos mais que mundo mais difícil nos nossos dias, vamos recordar que nós temos hoje no planeta mais de 7 bilhões de espíritos reencarnados, de pessoas aqui vivendo, que têm todo um passado a resgatar, que têm muitos erros a resgatar, que têm que passar por experiências de autoeducação, de renovação dos seus pensamentos. Então, o mundo, ele não está em descontrole. O mundo não está largado aqui no sistema solar. O que está se passando nos nossos dias é o cumprimento das leis divinas. É a consequência daquilo que todas essas pessoas fizeram ao longo de milhares de anos. E muitos estão resgatando, inclusive, experiências negativas daquilo que eles fizeram como desencarnados, porque nós também respondemos pelos erros que praticamos como desencarnados. Então imagine quanta prova nesse mundo, quanta expiação as pessoas estão passando. Então você vai ouvir falar de guerras, de sofrimento, de conflitos em diversas partes do mundo, e muitos até muito próximos de nós. São almas que estão no grande trabalho de renovação, de transformação. Estão vivendo hoje as experiências que elas mesmas semearam no passado e são obrigadas a colher as consequências hoje. Mas falta misericórdia divina, falta amparo divino para que eles todos superem essas provas? Não falta. Há o apoio, há o amparo para que todos eles passem por isso. Mas essas provas, para alguns, são muito dolorosas, porque são para muitos deles as últimas oportunidades que eles estão tendo neste planeta. Mas ainda assim, eles são espíritos que são merecedores da nossa compaixão. Ainda que nós pensemos que eles estão passando pelas consequências que eles mesmos desencadearam, isso não significa que deve faltar em nós esse espírito, esse estado de compaixão pelas dores que eles passam. Isso não significa que nós não vamos nos mobilizar para ajudá-los. Porque para eles é prova, é expiação, mas para nós é uma prova também acompanhar o sofrimento do outro. É uma prova no sentido que nós estamos sendo experimentados. Somos capazes de amar mais? Somos capazes de sair da nossa vida cômoda, da nossa vida confortável, da nossa vida protegida, para auxiliar aqueles que necessitam? Nós também estamos sendo provados assim. Então, se a vida é fácil, ou aparentemente fácil para nós hoje, ou pelo menos é mais fácil do que é para outras pessoas, não são apenas eles que estão passando por provações, também nós. Só que a nossa provação é muito sutil, e é das provações mais difíceis do espírito sair vitorioso. É aquela quando tudo está bem, tudo está confortável, tudo a nosso favor, e nós queremos apenas aproveitar esse momento. E aí é que nós nos iludimos. Porque nós, quando temos muito a nosso favor, significa assim, Deus está testando em nós a capacidade, não para Ele saber, porque Ele sabe tudo, para que nós saibamos em algum momento o quanto nós somos desapegados da matéria. Então, se hoje a vida é para nós fácil em algum aspecto, significa que nós temos que pegar essa parte da vida que é mais fácil e transformá-la em bem em favor do outro. A bem dele e a bem de nós mesmos. Então, quando nós vamos analisar esse quadro geral da humanidade, ele nos serve hoje para pensarmos de duas formas. Pensarmos de que, primeiro, não podemos odiar as pessoas que causam sofrimento no mundo. Quantos não pensam assim? Por que não vai lá com um míssil, destrói todo aquele monte de gente que causa dor, sofrimento, arrasa com aquilo e vamos começar de novo? Por que não vai naquele presídio e liquida todo mundo lá, acaba com todo mundo? Quando nós estamos pensando assim, nós estamos permitindo que a nossa pior parte se manifeste. Estamos sendo provados também. E se nós formos indiferentes àquele que está sofrendo, nós também estamos demonstrando que nós somos ainda. Então nós podemos hoje, diante de tanto sofrimento, tanta dor no mundo, até aproveitar a experiência do outro para evoluir. Desenvolver compaixão, compreensão por aquele que é a causa do sofrimento e desenvolver compaixão e desenvolver a capacidade de ajudar aquele que é a vítima do sofrimento, que é vítima apenas nesta vida, porque no passado ele desencadeou tudo aquilo. Então nós temos hoje uma grande oportunidade de aprender com todas essas experiências, entendendo que estamos aqui toda a humanidade para evoluir, para aprender, para nos modificarmos. Fizemos, ao longo de muitas reencarnações, muitas escolhas. E elas nos conduziram à vida que nós temos hoje. Quer uma vida melhor no amanhã? Faça escolhas diferentes hoje. Faça escolhas pautadas no amor, na bondade, na compaixão. Faça escolhas pautadas no perdão, na resignação. Faça escolhas baseadas nesses valores. E você está construindo uma nova vida no futuro. Faça caridade hoje. E a caridade não é só doar alimento para aquele que está faminto. Felizmente, hoje, nós temos tanta possibilidade de fazer o bem que é incrível. Nós podemos fazer o bem ajudando um animal doente na rua. Nós podemos fazer o bem apoiando uma instituição que educa jovens. Nós podemos fazer o bem disseminando a cultura, melhorando a cultura da população. Nós podemos fazer o bem cumprindo bem as leis de trânsito. Nós podemos fazer o bem ajudando na casa espírita. Nós podemos fazer o bem trabalhando para que a nossa sociedade melhore nas suas instituições, nas suas leis. Nós temos tanta possibilidade que nós podemos escolher aquilo que a gente mais gosta de fazer e fazer o bem. Eu gosto de atividade esportiva. Vou me integrar a um grupo que leva essa prática esportiva a crianças carentes. Olha que maravilha que é a nossa sociedade, que maravilha são as leis divinas. Ela nos permite fazer o bem com aquilo que a gente gosta mais de fazer. É só a gente procurar aquela habilidade que nós temos, que nós podemos compartilhar com alguém e levar aquilo. E aí alguém vai dizer, mas Antenor, eu não tenho tempo nem para minha família. Mas você pode tirar uma parcela do que você tem e dar àquele que não tem. Isso é caridade. E pensando na família, que é o ambiente que mais devemos desenvolver a caridade. Nós podemos no nosso lar e devemos nos nossos dias melhorar as nossas relações. Caridade com a esposa, com o marido, caridade com os filhos, caridade com a sogra, começar não falando delas. Caridade com o sogro, com o genro, a começar não falando dele. Caridade nós podemos fazer até fechando a nossa boca quando podemos falar das outras pessoas de forma negativa. Caridade nós podemos fazer numa prece que fazemos pelo sofredor. E tudo isso, quando nós fazemos, nós criamos uma nova vida. Nós plasmamos para o nosso futuro novas possibilidades de evolução. Nós podemos fazer muito pela nossa reencarnação futura. Mas não se preocupe com ela, porque você já vai colher os resultados hoje, nesta atual existência. Então, exerçamos o bem, vivamos pelo bem, pensemos no bem, vamos desejar o bem, vamos trabalhar por ele. E nós vamos ver como a vida se transforma, como o mundo, pelo menos o nosso mundo pessoal, se modifica. Nós não precisamos ficar preocupados pelo dia de amanhã, disse Jesus, porque a cada dia basta o seu mal. Muitas pessoas pensam, quando falamos em reencarnação, de que poderão vir no futuro provas difíceis, experiências mais dolorosas, e sim, elas virão. Todos nós somos provados de forma progressiva na vida. Mas você não precisa ficar inquieto pelo dia de amanhã. Porque quando vir essas provas, se hoje nós já estivermos no bem, nós vamos estar bem fortalecidos. Nós vamos estar tão amparados, porque já começamos a trabalhar no bem, que essas faltas vão sendo diminuídas, vão sendo apagadas. Então, quando vir os nossos dias de desafio maior, ou de desafios maiores, nós vamos estar tão fortalecidos que nós não vamos ter problema de passar por essas provas. A prova ela é mais difícil para o espírito que é mais egoísta. Quem é menos egoísta vai gradualmente diminuindo as suas provas. É um mecanismo sábio da lei divina. O mal que nós criamos, podemos reparar com o bem. E se nos esforçarmos mais ainda será para nós o auxílio, o amparo, a assistência que nós vamos receber. Então, confiemos todos que nós estamos todos muito bem amparados, apesar das nossas provas hoje parecerem muito difíceis. Elas poderiam ser muito piores se Deus não fosse misericordioso. Se não houvesse bondade da parte dos espíritos benfeitores. Há momentos que eles nos carregam realmente, que eles nos guiam em noites completamente escuras, a um novo amanhecer, e nos levam a uma nova situação de vida. Então confiemos que, por mais difícil que pareça a nossa prova hoje, na verdade, nós estamos experimentando pouco comparado àquilo que experimentaríamos se não existisse bondade no universo, se não existisse bondade, misericórdia, se não existisse amor. Se tudo fosse olho por olho, dente por dente, nós não suportaríamos o sofrimento. Ele vem sempre na dose, na proporção exata que nós somos capazes de suportar. Então, se em algum momento nós passarmos por uma prova que parece muito difícil, tenha certeza. Aguarde mais um tempo. Continue na luta, continue no bem. E você perceberá que esse momento mais difícil será superado. Nós só vamos até o limite das nossas forças. Só nos é dado prova que nós somos capazes e temos forças de levá-las. Não nos é dado fardo maior que os nossos ombros possam carregar. Essa é uma grande verdade. Então não fujamos dos nossos compromissos atuais. Por mais desafiadores que sejam as nossas situações de vida, continuemos firmes, íntegros, fiéis aos nossos princípios, aos nossos valores, à nossa fé, e nós vamos conseguir tirar um resultado positivo da nossa existência atual. E sairemos dela como espíritos vitoriosos. Confiemos e nós veremos resultados promissores em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos proteja e que possamos perceber essa luz maravilhosa que vem do plano espiritual superior e nos ampara sempre. Muito obrigado, fiquem com Deus, tenham todos um excelente ano, cheio de realizações no bem. Muito obrigado.